Para vocês, mulheres poderosas, mulheres empoderadas, como a minha mãe, como a minha esposa, que eu amo. Amor, sua música, viu? Uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro, tá tudo bem. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. Já fui no salão, já fiz bem em mão e a depilação é de neném. Que carnaval de 2020 foi esse? Nem namorado ela tem. Ela não quer guerra com ninguém, ela é desse jeito. Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da ponta desse paredão. Esse paredão, joga, vai, joga, joga. Eu quero ver tu jogando e representando a zorra da ponta desse paredão. Bota no chão, vai, vai, bota no chão. Esse paredão, bota no chão, vai, vai. Me representa, fala pra mim. Me representa grandão. Quero ver tu jogando e representando. André Cidês, o mural de Ibi Koala. Esse paredão. Sim. Ela tá com dinheiro do Uber, com dinheiro da cerveja, com umas amigas do lado, não quer guerra com ninguém. Ela não quer guerra com ninguém. Ela não quer guerra com ninguém. Tem namorado ela tem. Ela vai, Muricy. Então vai, quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda de cima. Quebra isso! A galera do Zoom! Vamos de cima! É que eu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão. Desse paredão, viu? Uma mulher de cabelo feito com seu dinheiro, tá tudo bem. Isamarla! Já foi no salão, já fez pé em mão. Juliana, feliz aniversário! Ela não quer guerra. Débora, amo vocês! Nem namorado ela tem. Ela não quer guerra com ninguém. Aí! Então, vai, quero ver tu jogando e representando. Leozito! Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse. Me representa, diz aí! Me representa grandão, joga de novo. Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda desse paredão. Esse paredão, esse paredão. Chegou! Você que tá em casa, bato muitas palmas pra esse balé diferenciado que eu tenho.